o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, até as duas, até as quatro da tarde. São duas horas, serão duas horas de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito, mais um pouquinho, tá bom? Olha, o programa hoje tá todo variado, não tem título nenhum, né? Músicas novas, velhas, tá tudo misturado, eu fui fazendo do jeito que eu ia gostando, tá? Eu pegava uma música aqui, outra ali, e saiu uma mistura legal, cara. Rock and roll do bom, tá? Não é malhado, não, né? Não é rock and roll do Paraguai, não. Olha, tem Alien Lands, só pra você ter mais ou menos uma ideia, Freedom Call, porque eu não vou falar todos, são 28 feras. Freedom Call, Alice in Chains, Sebastian Bach, tá? Annihilator, Pantera, tá? Avantasia, Ultimate Darkness, não, é o Dark Seeds, Ultimate Darkness é o nome do álbum, tá? Soulfly, Glenn Hughes, Michael Sweet, Green Reaper, Ian Gillan, UFO, Voodoo Hill, Jack Panzer, Jeff Scott Soto, Judas Priest, Manowar, Rage, Racer X, Running Wild, Tesla, Sabotage, Tim Ripper Owens, Sentences, UGO, Slash e Ozzy. Tá bom demais, cara. Bom, a gente começa com Alien Lands, com Judgment Day. Vamos lá. Classic Rocks. Lay down, black is waiting blue. Pois é, tem uma mistura de estilos de rock aí maneira, cara. Vamos misturar mesmo pra ver o que que dá no final, tá bom? Olha só, Pantera, isso aí com o guitarrista foi morto, né? É considerado o melhor álbum do Pantera, isso aí. Esqueci o nome do álbum, de 95, tá? É, isso é normal, cara. Entre 27 bandas aqui, eu lembrar o nome do álbum é brincadeira. Assim, no tapa é meio difícil. É o Pantera que o guitarrista foi morto, né? Um fã, não sei, um fã entre aspas, né? Subiu no palco, começou a atirar. Acertaram, acho que o baterista também escapou, mas o guitarrista infelizmente morreu, que era a fera da banda lá, infelizmente morreu. A Pantera, Mouth for War, você ouviu aí, Annihilator, Betrayed, Sebastian Bach, You Bring Me Down, Alice in Chains, esse é do último álbum, Black Gives Way to Blue, tá? Freedom Call, também do último álbum, Black Netted Sun, Alien Land, Judgment Day, tá bom? Já falei, hoje não tem nada aqui de último álbum, não tem... nada, tudo misturado. A gente vai pro break na sequência. Se você não conhece a Avantasia, você vai conhecer hoje aqui, tá bom? A gente volta já. Classic Rocks. Pois é, como eu disse a você, nesse set de músicas aqui, tem uma banda que eu também não conhecia. Eu confesso que eu não conhecia, fiquei conhecendo há pouco tempo agora. Eu fico conhecendo muitas coisas através dos meus filhos que curtem o rock atual, né? O black metal, white metal, death metal, tudo rótulo. Eu não gosto muito de rótulos, não, mas. Realmente tem a ver, white metal, melody metal. Nunca vi um troço desse, cara. Eu confesso pra isso, pra mim na minha época era rock and roll, pronto. Olha, tem Avantasia, olha, Dark Seeds, uma grande banda que acabou em 2005, da Soulfly, Glenn Hughes e Tony Iommi, Michael Sweet e Green Reaper. Tá ok? A gente começa com Avantasia com Black Wings. Vamos lá. Classic Rocks.

Pois é, Green Reaper, cara, brincadeira. All Hell Let It Loose. É rock and roll do bom, cara. Já falei pra você que não é malhado aqui, não. Michael Sweet, Give All You've Got. Rolou também Glenn Hughes. Glenn Hughes foi baixista e vocalista do Deep Purple também, meu amigo. E Tony Iommi. Olha só, é uma mistura como se fosse uma mistura de Deep Purple com Black Sabbath. Só que uma música não tem nada a ver, tá? Face of Fears, tem um som pesado do Tony com vocal do Glenn Hughes. Soulfly, Kingdom, do último álbum do Soulfly. O Dark Seeds, Ultimate Darkness. Infelizmente essa banda acabou. Esse aí foi o último álbum que eles gravaram. E Avantasia, do último álbum, Black Wings. A gente vai pro break, na sequência tem Ian Gillan, como eu tava dizendo, o Kiko Marquinho, não sei se é Ian ou Ian, tem gente que fala Ian Gillan, dependendo da nacionalidade é de um jeito, mas quando ele foi entrevistado pelo Joe, o Joe falou Ian Gillan, então eu prefiro ir na onda do Joe, que o cara é culto, ele sabe o que tá falando, tá bom? No próximo bloco então, Ian Gillan, UFO do Rio e muito mais pra você, a gente volta. Classic Rocks. Como eu tinha dito no finalzinho do último bloco pra vocês, agora vai bloco, cara, não esquece. Agora já foi. Já que tá dentro, deixa, como dizia a galera. Pois é, a gente vai começar com Ian Gillan, ele que foi vocalista do Deep Purple, cara. Aliás, também foi do Black Sabbath. Ele gravou um álbum do Black Sabbath, Born Again, que é uma parada. Eu considero um dos melhores álbuns do Black Sabbath também. Olha que eu sou fã do Ozzy, hein? Ele gravou uma só. Tá, um álbum só que ele tinha prometido no meio de uma festa, aquela doideira toda, prometeu pro Tony Iommi que ele ia gravar e teve que cumprir a palavra dele. É um homem de palavra, isso é uma coisa boa. Bom, a gente começa com Ian Gillan, No Ocean for That, do álbum One Eye to Morocco. Saiu agora no passado, tá bom? Vamos lá. Two. It's not a moment too soon. Locked in this room without a desire, here come the sisters of the loom. just like you and me. Pois é, a última música aí foi Judas Priest, o último álbum do Judas, a faixa título Nostradamus. Eu já disse pra você que foi um álbum duplo, com muita música ruim, cara. Nunca, eu não sei o que que deu na cabeça do Robert Halford, não sei mesmo o que que aconteceu com ele, que fez um álbum horrível, tanto que a galera fala, em vez de Nostradamus, ele fala, nós estragamos, pra não falar nós cagamos, já que eu já falei. Agora, não tem uma coisa, o cara que fala, pronto, falei? Então, pronto, falei, não tem jeito. Isso aí são os fãs, né, cara? Imagina quem não é fã, o que que fala? Bom, rolou também Jeff Scott Soto, Two Hearts Together, Jack Benzer, Hiding Your Eyes, Voodoo Hill, Sensitive, UFO, Down by the River e Ian Gillan, No Lotion for That. A gente vai pro break, na sequência é a última sequência. Olha, cara, a última sequência tem 10 músicas, né, Marquinhos? 10 músicas, cara. A gente volta. Classic Rocks. Começando então a última sequência do programa de hoje com a banda, cara. Eu fiquei sabendo uma história, meus filhos, cara, que os caras se acham, né? Tem um problema do Tassi, tá se achando. Os caras são bons, não tô dizendo que o cara não é bom, não. Mas é o seguinte, antes do show, quando começa o show, termina o show, o vocalista chega e fala assim pras meninas, ó, as gatinhas que quiserem... Eu não posso falar, né, Marquinhos? As gatinhas que quiserem... Hein? É, quem quiserem fazer uma bola 4, sabe como é que é? Tá a fim de tirar um sarrinho, fazer uma sacanagemzinha legal, pode esperar a gente lá no camarim. Aí faz fila, cara. Faz aquela fila de grupos. Dos anos 70 chamavam de grupos, né? Aquelas fãs que faziam de tudo pra ficar com o ídolo. Mas é assim mesmo. Manda esperar em fila lá e depois. Foi uma vez que teve um show, não sei, foi do Motley Crue que o Ozzy chegou. Mais uma história do Ozzy, tá? Show do Motley Crue que o Ozzy chegou, viu aquela fila de mulher pra rolar uma sacanagem no final do show, ele entrou e falou, não, também quero, chegou lá, chamou o Tommy Lee, falou, não, tô na fila, mas aí já tinha começado a parada, tinha uma mulher lá com o Tommy Lee, quando ele viu o negócio do Tommy Lee, ele saiu fora, falou, não, esquece, o cara era meio anormal, sabe como é que é? Aí ele falou, não, esquece, deixa quieto, não, ainda falando depois ela... Né, falando ainda pra ele assim, depois a menina fica contigo, falando, depois ela não vai querer ficar comigo. Deixa quieto. Mas isso rolava muito, cara. Ainda mais no show do Manowar, não é mesmo? Bom, a gente vai começar então com o Manowar, né, Marquinhos? O Manowar. Vamos lá, The Sons of Odin. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back.

Hurry up and get your ass over here now. Said it won't be long, now they're wishing for dead. Cause you had no intentions on me. can, thinking that was so unbelieving. Now I can stop breathing, but looks can't be deceiving. She is so cold-hearted, sending me a letter regarding the last time we parted, said she was only excited. I can't believe she still wants something from me, when she left me here with nothing at all. How about her pain? We'll be right back. I Yeah. Fechando melhor impossível, cara. Um guitarrista excelente e, pra mim, um dos melhores vocalistas de heavy metal de toda a história do rock. Slash foi o guitarrista do Guns N' Roses e o Ozzy Osbourne, cara. Ouviu falando dele aqui, realmente é o meu ídolo, cara. É meu ídolo porque o cara é uma figuraça. Além de ser um excelente cantor, compositor, o cara é uma figura. Crucify the Dead é do álbum Trailer do Slash. Foi lançado o último álbum do Slash, tá bom? E o Joe Doomride é Doomride. Tá? Sentenced, A Long Way to Nowhere, Tim Ripley Owens, que também foi vocalista do Judas e do Ice of the Earth, When the World is Blind. Tá? Sabotage, Awaken, Desert of Me, Running Wild, Born Dead, Die Worse. Rolou também Racer X, Seventh Moon, Rage Down e Manowar, The Sons of Odin. Gente, ó, chegamos a mais um final de um programa. Lembrando a vocês que mês que vem é o aniversário do programa aqui do Classic Rocks, um aninho. Então vão ser 4 especiais, tá? Quatro especiais, AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin e Kiss, tá bom? AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin e Kiss. 2 horas de cada grupo desses aí. Portanto, se eu fosse você, eu preparava pra gravar, deixava tudo prontinho, porque realmente vão tocar todas as músicas, todos os álbuns, porque todas as músicas não dá. Todos os álbuns dessas bandas que realmente agitaram os anos 70, 80, 90, e tem uns que continuam até hoje aí, como o Kiss, o Ozzy, tá? O AC/DC. O único que parou foi o Led Zeppelin. Ok, gente? Então, mês de outubro, aniversário do Classic Rocks, tô prometendo pra vocês. Mais uma vez, sabadão, já sabe, se for dirigir, não beba, leva aquela figurinha chata pra dirigir pra você no final da noite, ok? Classic Rocks.